Cheiro de pneu queimado, carburador furado, o X9 foi torrado. Eu quero contenção do lado, tem tira no miolo e meu fuzil tá destravado. Guerra, nego. Eles não querem acabar com a guerra, nego. A hipocrisia generalizada. O governo brasileiro é uma piada, nego. Por isso eu faço do meu jeito como tem que ser. Faço do meu jeito e foda-se. O povo tem a força, precisa descobrir. Se não fazem nada, faremos daqui. My Lord, sinto transtorno obsessivo, compulsivo, toque. Clique na Glock, senadores, toda a plebe tem instinto black block. O rap pode, Nike shocks, fumar, planta, peita ou se explode. Quem ri hoje peida, aplaude, cria, é cria, não adianta. Eu odeio Raul, minhas frases valem milhões. Hoje meu conselho vale milhões, mas meu nome e conceito são imensuráveis. Nossa história e poder valem mais que cifrões. Tenho visões e nunca tive, sou um deus audaz, freestyle. Continuo aqui, belas, me juram de morte, mas cadelas só sabem latir. Acende, puxa, prende, passa. Gata, acende, puxa, prende, passa. Respeito a gente tem quando vira ameaça. O quê? Acendo, puxo, prendo, passo a visão. De que vale o ouro e toda a prata? O ouro e toda a prata, o ouro e toda a prata. O jogo e toda a farsa. O jogo e toda a farsa, o jogo e toda a farsa. Bordo virou brasa, o gozo tá sem graça. Choro virou lastimar, o louco tá sem mascarar. Mas HFR é ácida, Mr. TTK bronca máxima. É o poder, eu solto a voz, a margem vingou. Nós só precisamos de nós, somos anarcos. Futuro vivo, autoestima que inventamos. Com suor, sangue e beijos, somos muito grandes pra sermos. Apenas estamos, TB raiz sem igual. Tudo que fiz, repito, é espiritual. Inimigo engravatado, cuidado, eu posso arrancar teu nariz. Estilo Hannibal, nasci pra voar. Sou a doença e a cura, só acredito na minha vivência. Subestimando nossa inteligência, tu subestima a sua. Acende, puxa, prende, passa. Gata, acende, puxa, prende, passa. Respeito a gente tem quando vira ameaça. Por quê? Acendo, puxa, prende, passo a visão. Acende, puxa, prende, passa. Gata, acende, puxa, prende, passa. Respeito a gente tem quando vira ameaça. Por quê? Acendo, puxa, prendo e passo a visão. Nada mudou, o povo sabe. Nada mudou antes que tudo isso acabe. Ame até que tudo isso acabe. Somos anarcos.